Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti eu clamo em oração. Na noite e no dia minha voz se erguerá. Oh, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Em meio às trevas eu confiarei. Tua luz, Senhor, sempre brilhará. Mesmo na dor eu Te adorarei. Na sepultura Tua graça me guiará. Minha alma angustiada, eu venho a Ti. Como um homem sem forças, a Ti eu me rendo. Teus terrores me cercam, mas eu não vou desistir. Na aflição, Senhor, é a Ti que eu clamo. Em meio às trevas eu confiarei. Tua luz, Senhor, sempre brilhará. Mesmo na dor eu Te adorarei. Na sepultura face, mas eu busco Teu amor. Na noite escura eu sei que estás aqui. Teu amor me sustenta, meu coração a Ti. Em meio às trevas eu confiarei. Tua luz, Senhor, sempre brilhará. Mesmo na dor eu Te adorarei. Na sepultura Tua graça me guiará.